fervente. Mas provavelmente nem toda a segurança que Lanning observara estava presente naquela tarde, quando Byerley estacionou o carro na entrada automática da garagem subterrânea e percorreu o caminho de acesso à porta principal da casa. O homem que se encontrava na cadeira de rodas ergueu os olhos quando ele entrou e sorriu. O semblante do recém-chegado resplandecia de afeto enquanto se aproximava. A voz mutilada constituía um murmúrio rouco e áspero que brotava de uma boca deformada para sempre num dos lados, a qual sorria num rosto cuja metade consistia em tecido cicatrizado. Atrasaste, Steve. Eu sei, John. Mas deparou-se-me um problema peculiar e interessante. Sim? A fisionomia alterada não podia revelar a menor expressão, mas havia ansiedade nos olhos. Alguma coisa sem solução? Não tenho bem a certeza. É possível que precise da tua ajuda, na qualidade de membro mais brilhante da família. Queres que te leve ao jardim? Faz uma tarde estupenda. Dois braços vigorosos levantaram o inválido da cadeira de rodas. Com gentileza, quase acariciadoramente, rodearam-lhe os ombros e pernas e, devagar e com cuidado, levou-o para o jardim das traseiras. Por que não me deixas utilizar a cadeira de rodas, Steve? É absurdo. Porque prefiro levar-te. Tens alguma objeção a fazer? Sabes perfeitamente que gostas de abandonar esse teu transporte motorizado, ainda que por breves minutos. Tal como a mim, agrada-me ver-te fora dele. Como te sentes hoje? Quis saber, Byerley, depositando John na relva fresca. Como queres que me sinta? Mas conta-me o teu problema. A campanha do Queen vai basear-se na sua afirmação de que sou um robô. Como o sabes? O inválido arregalou os olhos. É impossível, não acredito. Garanto-te que é verdade. Enviou-me um peixe graúdo, um cientista da US Robots and Mechanical Man Corporation, para discutir o assunto. Estou a ver? Os dedos de John moveram-se freneticamente na relva. Estou a ver. Mas podemos fazer com que morda o anzol. Tenho uma ideia. Escuta-a e diz-me se é viável. A cena, como se apresentava no gabinete de Alfred Lanning naquela noite, era um quadro de olhos arregalados. Os de Francis Quinn arregalavam-se meditativamente para o anfitrião e os deste para Susan Calvin, que por seu turno não desviava os seus do primeiro. Por fim, Quinn quebrou o silêncio com uma tentativa para aliviar a tensão. Bluff puro e simples. Ele improvisa à medida que os factos se sucedem. Tenciona especular com isso? Perguntou a psicóloga com indiferença. Bem, na realidade o interesse é vosso. Vejamos, começou Lanning, revestindo o pessimismo óbvio de uma capa de presunção. Fizemos o que nos pediu. Fomos testemunhas de que ele come. Acho ridículo pretender que se trata de um robô. Tenha certeza. Quinn virou-se para Susan Calvin. Lanning disse que você era a perita. Atenção, Susan, proferiu este último em tom quase ameaçador. No entanto, Quinn interrompeu com brandura. Deixe-a falar, homem. Há meia hora que está aí empertigada e calada como um poste. Lanning parecia claramente apreensivo. Do que sentia naquele momento, a paranoia incipiente distava apenas um passo. Muito bem, tem a palavra, Susan. Não a interromperemos. Ela olhou com uma expressão maliciosa e em seguida dirigiu-se a Quinn. Há unicamente duas maneiras de provar, sem margem para dúvidas, que Byerley é um robô. Até agora o senhor apresentou elementos circunstanciais com os quais pode acusar, mas não provar. E julgo Byerley suficientemente inteligente para refutar esse tipo de material. Creio que o senhor pensa do mesmo modo, ou não teria vindo. Os dois métodos de prova são o físico e o psicológico. Ao abrigo do primeiro, podemos dissecá-lo ou recorrer aos raios-x. O problema reside na forma de o fazer. No que se refere ao segundo, há a possibilidade de estudar o comportamento, pois, se se trata de um robô positrónico, tem de obedecer às três leis da robótica, sem as quais não se pode construir um cérebro positrónico. Conhece-as, Sr. Quinn? Citou-as, pausada e claramente, repetindo palavra por palavra os dizeres da primeira página do Manual da Robótica. Estou ao corrente, assentiu interpelado. Nesse caso, o assunto é fácil de acompanhar, prosseguiu a psicóloga quase secamente. Se Bayerley infringe alguma delas, não é um robô. Para nosso infortúnio, essa maneira de proceder só atua num sentido. Se vive em conformidade com as leis, não prova nada para um lado ou para o outro. Porquê, doutora? Quinn ergueu as sobrancelhas cortesmente. Porque, se nos detivermos a refletir, verificaremos que as três leis da robótica constituem os princípios essenciais que orientam em grande parte o sistema ético do mundo. Pressupõe-se, claro, que cada ser humano tem o instinto da conservação, o que representa a terceira lei para um robô. Além disso, admite-se que todo ser humano bom, com uma consciência social e uma noção de responsabilidade, acata a autoridade, escuta o seu chefe, médico, governo, psiquiatra, numa palavra, o seu semelhante. Obedece às leis, cumpre determinadas regras, adapta-se a determinados costumes, mesmo quando interferem com o seu conforto e segurança. Isto é a segunda lei para um robô. Pressupõe-se igualmente que todo ser humano bom ama os outros como a si próprio, protege o seu semelhante, arrisca a vida para salvar outra. Trata-se da primeira lei. Simplificando, se Bayerley cumpre todas as leis da robótica, pode ser um robô ou simplesmente um homem muito bom. Está a dizer-me que nunca poderá provar se se trata de um robô? Inquiriu Quinn. Posso ser capaz de provar que não é um robô. Não é a prova que me interessa. Terá esse tipo de prova, se existe. É o único responsável dos seus desejos. Naquele ponto da reunião, a mente de Lanning foi agitada por uma ideia. Já pensaram que o cargo de delegado da promotoria é muito estranho para um robô? A acusação de seres humanos, com a sentença da pena capital, em muitos casos, a dor infinita provocada. Quinn insurgiu-se imediatamente. Não julgue que se esquiva ao problema desse modo. O facto de ser delegado da promotoria não o torna um ser humano. Desconhece o historial dele. Não sabe que se vangloria de nunca ter processado uma pessoa inocente? De que retirou a acusação a duas dezenas porque os elementos reunidos não o satisfaziam? Não, Quinn, não, protestou Lanning acalorado. Não há nada nas leis da robótica que tome em consideração a culpabilidade humana. Um robô não pode decidir se um ser humano merece a morte. Semelhante decisão não é da sua competência. Não pode molestar um ser humano, seja um canalha ou um anjo. Não fale apenas por falar, Alfred. O tom de voz de Susan Calvin deixava transparecer cansaço. Que aconteceria se um robô surpreendesse um louco a incendiar uma casa com gente lá dentro? Não o deteria? Sem dúvida. E se a única maneira de o conseguir consistisse na sua morte? Fez uma pausa enquanto Lanning emitia um grunhido de desalento. Admito que faria o possível por não o matar. No entanto, se o louco morresse, O robô necessitaria de psicoterapia, porque poderia facilmente desvairar em face do conflito que se lhe deparava. Ao infringir a primeira lei, para se voltar para outros interesses. De qualquer modo, porém, teria matado uma pessoa. Quer dizer, com o seu arrazoado, que o Byerley está mesmo louco? Não, mas não matou ninguém. Expôs factos suscetíveis de indicar que um ser humano, em particular, é perigoso para a esmagadora maioria dos outros seres humanos, a que chamamos sociedade. Protege essa maioria e respeita assim a primeira lei no seu potencial máximo. Vai até ao extremo possível. É o juiz que depois condena o criminoso à morte ou prisão na sequência da decisão do júri. É o carcereiro que o mete na prisão, ou o verdugo que o executa. E o nosso amigo Byerley limita-se a determinar a verdade e a ajudar a sociedade. Sr. Quinn, tive a oportunidade de estudar a carreira dele e descobri que nunca pediu a pena de morte nas suas alocuções de encerramento dos julgamentos dirigidos aos jurados. Também apurei que falou em favor da abolição da pena capital e contribui generosamente para instituições de pesquisa envolvidas na neurofisiologia criminal. Aparentemente acredita na reinserção, mais do que na punição pelo crime. Considero isto significativo. Pensa, na verdade, assim? Quinn esboçou um sorriso. Significativo quanto a certo cheiro a robótica, porventura? Talvez. Para que negá-lo? Ações como as dele só podem provir de um robô ou de um ser humano muito honesto e decente. Mas sabe, não se podem estabelecer distinções entre um robô e o melhor dos seres humanos. Diga-me, Dr. Lanning, volveu em tom impaciente, reclinando-se na cadeira. Considera perfeitamente possível criar um robô humanoide capaz de duplicar por completo um ser humano, pelo menos no aspecto? O interpelado ponderou a pergunta por um momento. Com efeito, a US Robots, Philo, a título experimental, sem juntar um cérebro positrónico, declarou com relutância, utilizando óvulos humanos e grupos de controle de hormonas, pode-se simular carne e pele numa estrutura de plástico de silicone poroso, capaz de desafiar qualquer exame externo. Os olhos, cabelo e epiderme seriam realmente humanos e não humanoides. E se colocar um cérebro humanoide com alguns outros mecanismos, resultará um robô humanoide. E quanto tempo levaria tudo isso? Contando com todo o material, o cérebro, a estrutura, os óvulos, as hormonas adequadas e as radiações? Digamos 2 meses. Nesse caso, veremos como são as entranhas de Byerley. Representará publicidade para a US Robots. Mas eu concedi-lhes uma oportunidade. Quando ficaram sós, Lanning voltou-se para Susan Calvin. Por que insiste? Que prefere? Cortou ela com prontidão. A verdade ou a minha demissão? Não tenciono mentir por si. A US Robots pode cuidar de si mesma sem a minha ajuda. Não seja cobarde. Que acontecerá se ele abrir o Byerley e começarem a cair rodas e engrenagens? Não o abrirá, asseverou. Byerley é pelo menos tão inteligente como o Quinn. A notícia irrompeu na cidade uma semana antes da apresentação da candidatura de Byerley. Mas irrompeu talvez não seja o termo exato. Penetrou subtilmente e foi avançando de gatas. Principiaram risos e deu-se livre curso ao engenho. E como o longo braço de Quinn intensificava gradualmente a pressão, a hilaridade tornou-se forçada. introduziu-se um elemento de incerteza irónica e as pessoas acabaram por manifestar assombro. O próprio Congresso parecia um sentimental apreensivo, pois não fora prevista uma alternativa. Uma semana antes, somente Baierle poderia ser proposto como candidato. Não existia sequer um possível substituto. Tinham de o apresentar. Porém, o assunto achava-se envolto em confusão absoluta. O cenário não se encontraria tão tenebroso se o indivíduo médio não se dividisse entre a envergadura da acusação, se correspondia à verdade, e o sensacional disparate que pressupunha, se era falsa. Um dia depois de Baierle ser proposto como candidato, um jornal referiu, ironicamente, por fim, a essência de uma longa entrevista com Susan Calvin, a famosa perita mundial de robopsicologia e cérebros positrónicos. O que se desencadeou descreve-se popular e sucintamente como o inferno. Era do que os fundamentalistas estavam à espera. Não se tratava de um partido político e pretendiam não fazer parte de uma religião convencional. Eram, em particular, aqueles que não se tinham adaptado àquilo a que se chegara a chamar era atómica, na época em que os átomos constituíam uma novidade. Na realidade, eram os vivedores simples, que ansiavam por um tipo de vida que, para quem a vivia, provavelmente, não parecia assim tão simples e, por conseguinte, se sentiam prisioneiros dela. Os fundamentalistas não precisavam de um novo motivo para abominar os robôs e respectivos fabricantes, mas tratando-se da acusação de Quinn e da análise de Susan Calvin, foi suficiente para que a abominação se tornasse sonora. As enormes instalações da US Robots and Mechanical Man Corporation eram uma colmeia que criava guardas armados. Preparavam-se para a guerra. A residência de Stephen Baierle na cidade estava rodeada de polícias. É claro que a campanha política pôs de parte todas as outras questões e só parecia uma campanha no facto de fazer algo que preenchia o vazio entre a candidatura e as eleições. Stephen Baierle não permitiu que o impertinente indivíduo o enervasse. No fundo, mostrava-se calmamente imperturbável perante os uniformes. Lá fora, do outro lado dos carrancudos guardas, os repórteres e fotógrafos aguardavam em conformidade com a tradição da casta. Uma empreendedora cadeia de televisão apontara um dispositivo exploratório à entrada, sem adornos, da modesta casa do delegado, enquanto um locutor, sinteticamente excitado, proferia comentários inflamados. O indivíduo impertinente aproximou-se com uma folha impressionante e complicada na mão. Isto, Sr. Baierle, é um mandado judicial que me autoriza a examinar o local com vista à eventual presença de homens mecânicos ou robôs ilegais de qualquer natureza. Baierle semi-ergueu-se, pegou no papel, leu-o com indiferença e devolveu-o com um sorriso. Está em ordem, cumpra a sua missão. Voltou-se para a governanta que surgiu de dentes cerrados da sala contígua. Acompanhe estes homens, Sra. Hoppin, e preste-lhes a assistência necessária. O indivíduo impertinente, que se chamava Haraway, hesitou. Corou de modo inconfundível. Tentou em vão captar o olhar do dono da casa e acabou por murmurar para os polícias. Vamos. Reapareceu, passados 10 minutos. Terminou? Perguntou Baierle, no tom conveniente de quem não se achava minimamente interessado na resposta. Haraway, aclarou a voz, efetuou uma entrada errada em falsete e recomeçou irritado. Recebemos instruções rigorosas para examinar a casa minuciosamente. E não o fizeram? Indicaram-nos concretamente o que devíamos procurar. E, resumindo e prescindindo de rodeios, mandaram-nos examiná-lo, Sr. Byerley. A mim? O sorriso do delegado estendeu-se a todo o rosto. E como se propõe em fazê-lo? Trouxemos uma unidade de radiações PENET. Tenho então de me deixar fotografar com raio-x? Tem a devida autorização? Já lhe mostrei o mandado judicial. Posso vê-lo de novo? Haraway, cuja fronte brilhava devido a algo mais que mero entusiasmo, estendeu o papel pela segunda vez. Sem se mostrar impressionado, Byerley declarou: leio aqui a descrição de que têm de inspecionar, e passo a citar, a residência pertencente a Stephen Byerley, situada no número 355 de Willow Grove, Evanston, assim como qualquer eventual garagem, armazém ou outras estruturas ou edifícios com ela relacionados, juntamente com os andares incluídos nela, etc, etc. Não está mal. Vejo, porém, meu caro amigo, que não há a menor alusão ao meu interior. Não faço parte do imóvel. Permito, todavia, que me revista a roupa, se pensa que posso ter um robô escondido numa algibeira. Haraway não tinha a menor dúvida sobre quem devia o trabalho e não tencionava hesitar, dado que existia uma probabilidade de conseguir outro muito melhor, como, por exemplo, melhor remunerado. Assim, numa inflexão algo presunçosa, redarguiu: estou autorizado a inspecionar o mobiliário de sua casa e tudo mais que se encontre nela. Ora, o senhor encontra-se nela. Uma observação notável. Estou nela, mas não sou um móvel. Como cidadão de responsabilidade adulta, possuo o certificado psiquiátrico comprovativo de que me assistem certos direitos ao abrigo dos artigos regionais. O facto de me revistar implicaria a violação do meu direito à privacidade. Talvez, mas se é um robô, esse direito não o abrange. De qualquer modo, este papel continua a ser insuficiente. Reconhece-me implicitamente como ser humano. Onde está isso? O indivíduo impertinente recuperou a folha com um movimento brusco. Onde diz a residência pertencente a etc. Ora, um robô não pode ter qualquer espécie de propriedade. Pode comunicar ao seu chefe que se tentar redigir um documento similar em que não me reconheça implicitamente como um ser humano, se terá a contas com uma interdição dissuasória e um processo civil em que terá de provar que sou um robô, com os meios de informação atualmente em seu poder, ou pagar uma avultada indemnização por tentar privar-me dos meus direitos ao abrigo dos artigos regionais. Fixou tudo? Então não omita um único pormenor. Começou a dirigir-se para a porta, mas antes de a transpor, virou-se para trás. É um advogado astuto. Afundara a mão na algibeira, onde a conservou por um momento. Por último, fê-la reaparecer, sorriu para a objetiva da Câmara de Segurança, saudou os repórteres com a mão e exclamou: amanhã haverá material para vocês. Falo a sério. Subiu para o carro, acomodou-se no banco, extraiu do bolso um pequeno mecanismo e inspecionou-o com atenção. Era a primeira vez que tirava uma fotografia com reflexo de raio-x. E estava seguro de que procedera corretamente.